escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. See you.